Bom dia a vocês. Jornalista há mais de 25 anos, eu não poderia me custar hoje comparecer esse ato público, por favor, me informa. Porque, mais do que ninguém, ter comandado o jornalismo de uma das maiores empresas da Paraíba por mais de 15 anos, eu sei como é importante uma boa formação para um profissional dessa área. O jornalista não precisa ter só técnica, ele precisa ter também um dom, é claro, com qualquer outra profissão. Mas não é possível fazer jornalismo hoje, não passar por uma sociedade onde se forma, onde se discute questões como ética, né, que é muito importante para a sociedade. O jornalista mal formado, ele pode sim causar dano, muito dano. E é por isso que a justiça está abarrotada de processos contra os profissionais que não entendem os direitos civis. Eu acho que hoje é uma grande oportunidade que nós aqui temos de discutir essas questões e levar para o resto do país. É uma discussão muito importante sobre como a comunicação interfere na vida das pessoas. Eu quero estar aqui para apoiar meu nome pessoal e também do governo do estado, né, do governador José Maranhão, essa luta de todos nós em favor do diploma para o jornalismo.